ela só vem em estado de profundo sofrimento. É como nós costumamos dizer no Espiritismo, que nós não viemos pelo amor, mas pela amiga dor. E, infelizmente, nós vemos que os maiores divulgadores da doutrina espírita são os nossos irmãos obsessores, que são eles que curam o nosso orgulho, fazendo-nos procurar a Deus. Eu fui ateu durante 12 anos. Precisei ser visitado por uma grave crise de depressão para buscar respostas que eu não encontrava. Então, na casa espírita, a pessoa vai chegar sofrendo de um modo geral. E se nós não tivermos uma estrutura adequada para receber essa pessoa que vem sofrendo, essa ovelha perdida vai embora. Então, nós temos que ter um atendimento, uma recepção eficaz. Algumas casas têm um atendimento fraterno. Avisam na palestra, olha, quem estiver precisando conversar, nós temos alguns companheiros para fazer o atendimento fraterno ali fora, e as pessoas podem conversar. Mas as pessoas normalmente não vão. Tem uma timidez, uma inibição natural do ser humano de falar com o entrevistador. Mas nesses grupos onde se faz a terapia do Evangelho, o tratamento espiritual, a casa espírita naquele dia, ela tem uma recepção onde as pessoas chegam, preenchem uma ficha, colocando seus dados, telefone, e-mail. Nós vamos obsediá-la eletronicamente. Faz ali toda uma ficha e é levada para os entrevistadores. Pessoas já treinadas no atendimento fraterno, que a Federação Espírita Brasileira tem um trabalho extraordinário sobre esse tema. Mas aquele atendimento, ele é apenas um atendimento inicial, onde ela é entrevistada, quais são os sintomas, não, eu sinto enxaqueca, eu ouço vozes, eu choro sem explicação. Sintomas até de mediunidade também estão nesse formulário e nós vamos deixar com os companheiros que desejarem esse material para divulgação. Tem os formulários, tem as transparências, que nós não vamos apresentar por causa do nosso curto espaço de tempo. Então, eles têm essa atividade da entrevista, e lá eles são encaminhados, são orientados de como funciona a casa espírita, o que é que acontece na casa espírita, e vão para o estudo em grupo, o que o próprio Kardec nos ensinava, grupo de no máximo 15 pessoas é o ideal. Nazareno, qual é a vantagem disso? Bom, ali nós vamos ter o estudo do Evangelho segundo a doutrina espírita. Depois, passes e água fluidificada. Nós temos três, ou pelo menos dois monitores. Três monitores? É. Um fica dirigindo a reunião. Enquanto ele fala, dirige, na verdade, porque ele vai falar muito pouco, ele vai deixar que todos os participantes deem sua opinião, se quiserem. Vão apenas ler um trecho determinado do Evangelho. Existe um livro chamado Roteiro Sistematizado do Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi recentemente publicado, inclusive, pela editora Boa Nova, de Catanduva, em São Paulo. Está uma apresentação muito bonita. E essas perguntas, vão ler os textos do Evangelho, as pessoas que estão ali. E tem ali as perguntas que o monitor deve fazer para o grupo. Então, cada um dá a sua opinião. O monitor vai falar 20 a 30% só do tempo. Não precisa nem ser um grande trabalhador. Uma grande vantagem do TE. Você não precisa ter um palestrante para ser monitor. Você não precisa ter um monitor de EGE para dirigir um grupo TE. Uma pessoa com razoável conhecimento de espiritismo, simples até, pode ser um bom monitor de TE. Desde que tenha sensibilidade, tato, para lidar com as pessoas. Então, ele vai dirigir a reunião, coordenar, vai ser um facilitador daquele debate. E o Evangelho de Jesus, na sua parte das leis morais, que foi no que se deteu Allan Kardec, ele é incontestável. As pessoas podem até divergir alguma opinião, mas isso é até saudável. Enquanto que o outro monitor vai reentrevistar a cada um dos 15 participantes que estão ali. Ele vai sair, colocar duas cadeiras lá fora, uma de frente para a outra, e vai chamar, fulano, você, por favor, vamos ali fora. E vai reentrevistar. Como é? Você está melhor? Você está aqui há quanto tempo? Como é que está o seu andamento? O seu problema